faz, aqui se paga. Essa é a regra, não pode deixar falha. Já vi maluquinho, cheio de querer ser, com uma arma na cintura, querendo aparecer. Esperto demais, só faz atrasar. Na quina malandro não deve ficar. Cada um tem seu lugar, cada qual tem seu valor. Na verdade não parece, mas só colhe quem plantou. É triste saber, mas vencer é difícil. Imagine pra nós que já tá no prejuízo. Boas ideias, só isso não basta. Oportunidade é isso que falta. Quem vive aprende, malandro escuta. Quem quer corre atrás, não foge da luta. Nada acontece da noite pro dia. Fé, paciência que a vida ensina. Nada acontece da noite pro dia. Fé, paciência que a vida ensina. Logo a vida vai te ensinar que na quina malandro não deve ficar. Logo a vida vai te ensinar que atrás das grades não é um bom lugar. Logo a vida vai te ensinar como entrar e sair sem se ferir. Logo a vida vai te ensinar, se não for com malandro não vai conseguir. Presídios lotados, amigos enjaulados, alguns revoltados, grade de aço. Correria pro adianto, só atrasou. Perdeu a liberdade, sua família chorou. Atrás das grades não é um bom lugar. É preciso ter fé, só quem é pra aguentar. Tem que ter asa pra voar, força pra lutar. Tem que saber chegar, ideia pra constar. Humildade, sim, amor no coração. Nosso Pai Celestial abençoa os irmãos que tão com saudade de estar na rua. Lágrima no chão, verdade nua e crua. É preciso cair pra poder levantar. Aí neguinho, tão aí pra somar. Sem caô é o que há, procure observar. Tudo que a vida logo vai te ensinar. Logo a vida vai te ensinar que na quina malandro não deve ficar. Logo a vida vai te ensinar que atrás das grades não é um bom lugar. Logo a vida vai te ensinar como entrar e sair sem se ferir. Logo a vida vai te ensinar, se não for com malandro não vai conseguir. Precisamos saber quem é que vai dizer. Ninguém viu, ninguém vê, tá pensando o quê? Guerreiro pra viver, ouvir e aprender. Quer ser campeão, lutador tem que ser. Respeito tem que ter, humildade proceder. Todo mundo é vencedor, irmão, palmas pra você. Que quer sobreviver, quer permanecer. Tamo junto, bora ver, demorou do chão tremer. Vai na fé, vem na paz, diz aí qual é que é. Na malícia do som, na milícia do cambé. O cachimbo da paz não é legalizado. O cigarro, pior, pra comprar é bem fácil. De carrão, de patrão, até Freddy Krueger é. Mas ser ou não ser, depende de quem quer. A vida é dura, Zé, tem que pagar pra ver. Logo a vida vai te dizer. Logo a vida vai te ensinar que na quina malandro não deve ficar. Logo a vida vai te ensinar que atrás das grades não é um bom lugar. Logo a vida vai te ensinar como entrar e sair sem se ferir. Logo a vida vai te ensinar, se não for com malandro não vai conseguir. Logo a vida vai te ensinar que na quina malandro não deve ficar. Logo a vida vai te ensinar que atrás das grades não é um bom lugar. Logo a vida vai te ensinar como entrar e sair sem se ferir. Logo a vida vai te ensinar, se não for com malandro não vai conseguir.